repertório novo. Tem gente que não quer amor, só gosta do calor que faz embaixo do lençol. E quando chega ainda tem lua, passa a noite nua e vaza no nascer do sol. E olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar. Sem amar, mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar. Sem amar, sem amar. Um abraço pra galera do grupo de Solto Motivo. Acabou o sossego, bota pra tocar, papá. Portal do Arrocha. E olha o que me aconteceu, achei eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar. Sem amar, mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar. Sem amar, sem amar.